Atlântica 305 POB 108, 4 horas e 30 autonomia e o apenado é Natal. 305 até o ponto de espera está livre, táxi via Índia, para decolagem 118.612 e 1014 o ajuste. Táxi via Índia, ponto de espera 2633. Localizador tem um campo à vista, está 3178. Complete LS, chama na torre 1862. 286, está 3178, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, está 3178. 3178, autorizado pouso pista 10, 140 graus, 08 nós. Ele pouso na 10, está 3178. Salvador, boa noite. 3305, ponto de espera 10, pronto. Sente, 3305, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 3305. 5 ali, mantém após o curso final. Mantém após a aeronave na curso final, 3306. Solo Salvador, boa noite, Oxané 6224 para pushback sonamento gate 1. Autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chama táxi 6224. Salvador, boa noite, tá? 3178. 3178, Alfa e Juliette, posição 13. Alfa e Juliette, para o mão 3, 3178. Com 10. 3, Salvador, boa noite, eu tá 3600. Massa 190, tá 150. Identifique, chegada a mar e desça até 2000 pés, ajuste 1014. 3305, boa, 3305. Boa noite, tá 3305. Tá 3305, contato radar, vou para nível 330, será pouca. 330 na pouca, 3305. solo, Salvador, Xané, 6224 para o táxi, 104 da borda, autonomia de 2 horas, alternando Recife. Autorizado até o ponto de espera, 1014, Major, chame pronto. A frequência é 118,62. Ok, então pela minha direita, chamarei 186 Torre, quando pronto, ponto de espera grato, boa noite, boa semana. Salvador, muito boa noite, Xané 6224. C224 autorizado a linha de decola PX10, 130 com 10. A linha de decola dá 10, 6224. São 3305, agora com Recife, frequência 12685, alterne 125, decimal 45, então 3305. Recife 12685, alterne 12545, então 3305. C224 ao 420935, excelente de hoje. 935, ciente, boa. Controle Salvador, boa noite, 6224. Cajão, tá cruzando 1600. Tenei 6224, contato radar na decolagem, submantém o nível 190, saída PUCA. 90, saída PUCA, 6224. 224, vem direto Aracaju. Direto Aracaju, meu 224. M224, chame Recife, frequência 126, decimal 85. Caso negativo, chame 125, decimal 45. 2085, decimal 45, 6224, grato, boa noite, até a próxima. Boa noite. M600 estabilizado no localizador. Afirmo. Flat LS e XM Turbo Salvador na frequência do 862, então bom pouso, boa noite. 862, boa noite. Salvador, boa noite, 3600, no localizador. 3600, autorizado pouso, pista 10, 130 com 10, 1014 o ajuste. Sim, pouso autorizado. Solo 56, direita, Alfa e Juliette, portão 4. Alfa e Juliette, portão 4, tá 360.